Nós estamos numa noite que chamamos de o clamor por minha família. Porque nós separamos estes 3 dias juntos buscarmos de Deus por nossa família. Nós vamos juntos para diante do Senhor clamar por nossa família. Senhor, nós não queremos apenas pedir ao Senhor que faça alguma coisa. Nós queremos guerrear em oração, interceder, clamar ao Senhor, colocar diante de Deus algumas questões da nossa família, da nossa casa, da nossa vida, e ver o Senhor agindo, e ver o Senhor respondendo. E nós vamos buscar o Senhor nesta noite, baseado na palavra dEle. Peço que você abra a sua Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 11, Juízes, capítulo 11, Senhor, nós te pedimos que venha sobre nós espírito de sabedoria e de revelação, assim como Paulo orava por Éfeso, pela igreja de Éfeso, nós estamos orando nesta noite pedindo que o Senhor traga sobre nós a luz que abre os nossos olhos, não apenas intelectualmente, mas espiritualmente. Porque nós vamos evocar a Tua palavra e nós vamos proclamar o Teu poder. Nós vamos conferir, declarar nossa condição, mas nós vamos clamar ao Senhor por Tua intervenção, Senhor. Em algumas áreas da nossa vida, da nossa família, porque nós desejamos verdadeiramente de uma intervenção poderosa, eficaz, frutífera, multiplicadora do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que nós aprendemos neste texto sobre a história de um homem chamado Jefté. Boa parte do que eu vou compartilhar com vocês eu aprendi com o irmão Cote. O Cote é o Marcos de Souza Borges, um homem de Deus, uma pessoa muito frutífera, um missionário da Jocum. E Deus deu a ele um entendimento muito profundo do que aconteceu com Jefté. Eu gostaria que nós tivéssemos tempo para assistir o DVD que ele filmou. Eu o convidei pessoalmente a estar aqui conosco, ele não pode esse ano estar aqui, não tem data disponível. E eu desejei passar para vocês o DVD que certamente vai ter muito mais conteúdo do que o que eu vou poder compartilhar hoje aqui com vocês. Mas o nosso tempo não permite. E nós vamos extrair algumas coisas da palavra do Senhor. Eu vou reproduzir para vocês algumas coisas que este irmão tem ministrado no Brasil inteiro e que tem sido extremamente importante para o nosso alvo aqui de clamor pela família. Então, capítulo 11 de Juízes, verso 30. Jefté fez um voto ao Senhor. Se totalmente entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, qualquer que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor. E o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Então preste atenção aqui para você entender o contexto. Nós vamos ver quem era Jefté. E Deus não deixou esse texto aqui em vão, apenas para contar uma história, mas para nós aprendermos algo que vai mudar completamente nossa visão, nossa família, nossa história. Jefté, um homem que saiu para guerrear contra os amonitas. E nós vamos ver já por que ele saiu para guerrear. Qual foi a motivação de Jefté para sair e guerrear? Mas Jefté era crente. Não crente no sentido da religião crente, né? Da seita dos crentes. Ele era crente porque ele cria mesmo. Ele cria. E ele orou ao Senhor e falou assim: Senhor, me dá a vitória. Se o Senhor for comigo, eu vencerei os meus inimigos, os amonitas. E ele disse: se eu vencer, quando eu voltar para casa, a primeira pessoa que eu vir saindo de casa, eu vou oferecer ao Senhor em sacrifício. E o versículo que lemos por último diz que o Senhor entregou nas mãos dele os amonitas. Verso 33, Jefté feriu-os com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades e até Abel-Queramim. Assim os filhos de Israel subjugaram os filhos de Amon. Verso 34, vindo Jefté a Mispá, a sua casa, a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. Era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando ele a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, minha filha, muito me abateste, és a causa da minha calamidade, porque eu fiz um voto ao Senhor e eu não tornarei atrás. Respondeu ela: pai, fizeste voto ao Senhor, faze de mim segundo o teu voto, agora que o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: mas concede-me um único pedido, pai. Deixa-me por 2 meses que vá, desça pelos montes, chore a minha virgindade, eu e minhas companheiras. Disse ele: vai, e deixou aí por 2 meses. Ela foi com as suas companheiras, chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, ela voltou a seu pai, o qual cumpriu nela o voto que tinha feito. E ela jamais conheceu varão. Daí veio o costume em Israel, de as filhas de Israel irem de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o Geleadita. Parece um texto que não poderia estar na Bíblia. Quem deseja ir contra o Senhor tem nesse texto os melhores argumentos. Como pode um Deus, tanto a guerra, a matança, como um voto desse, e o homem entra e se encontra com a filha e tem que sacrificar a filha por um voto a Deus? Que Deus é este? Mas quando nós queremos buscar mesmo o Senhor, o Espírito Santo nos abre o entendimento de todo o contexto. O que está escrito aqui não é o que Deus fez. O que está escrito aqui é o que acontece. O Senhor está apenas na sua palavra trazendo a mim e a você as nossas realidades, tanto naqueles dias quanto hoje. O que eu quero destacar aqui, primeiro, é que aquele homem fez um voto doido, louco para Deus. Aquele homem sabia que ele tinha uma só filha, ele sabia quem estava na casa dele, aquele homem conhecia todos os riscos, e ele diz assim: o primeiro que eu encontrar, quando chegar em casa, eu vou consagrar, eu vou sacrificar o Senhor. Ele sabia que ele só tinha uma filha e que ele corria grandes riscos da filha sair. E foi o que aconteceu. A filha veio ao encontro dele e ele teve que sacrificar a filha para não voltar atrás no voto. Deus não pediu isso. Isso não tem a ver com Deus, tem a ver com Jefté. O que eu quero destacar aqui é que Jefté aqui representa esse ato, isso que aconteceu, representa um líder, um pai, um chefe, que toma atitudes, que põe em risco sua família. Alguém com problemas, alguém que emocionalmente, num rompante, toma atitudes, toma decisões, e isso fere, afeta, amaldiçoa, transtorna, gera consequências gravíssimas para a família e para a posteridade. Esse é Jefté. Uma pessoa que, de alguma forma, com as suas atitudes, com as suas decisões, afeta a família. Um pai, uma mãe, que é conduzido pelas emoções, pelo que acha, talvez pelo misticismo religioso como esse aqui de Jefté. Ah, Senhor, se eu ganhar essa guerra, eu vou te dar minha filha. Se eu ganhar isso, se eu puder isso, vou fazer aquilo outro. Eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. E quando não são atitudes religiosas, místicas, loucas, sem fundamentação, muitas vezes são decisões simples, pequenas, mas que afetam para sempre a vida dos filhos, a esposa, o marido. Esse é Jefté. Agora, por que que um homem como Jefté tomaria essas decisões loucas? Trazendo isso mais para perto de nós, por que que nós corremos o risco de tomar atitudes, decisões na nossa família, com o chefe, como um chefe, obrigado, Lérida, como um líder, num relacionamento, numa amizade, tomamos uma atitude, tomamos uma decisão, falamos alguma coisa, movidos pela emoção ou por qualquer sentimento religioso ou então material, qualquer questão. Por que que nós fazemos isso? Por que que um pai numa família toma algumas atitudes? Foi embora, abandonou o filho. Por que que a mãe fez o que fez com o marido ou com o filho? Por que que o filho fez o que fez com o pai, com a mãe? Por que que aconteceu o que aconteceu em casa? Por que que algumas brigas, algumas discussões, por que as feridas romperam os relacionamentos, quebraram as alianças? Por quê? O que que aconteceu? Quando nós olhamos a vida de Jefté, nós vamos identificando algumas coisas. No primeiro versículo do capítulo 11, capítulo 11, verso 1 diz: era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso. Não tenha dúvida que ele era um cara de muito valor. Valente, um bom profissional, um bom pai, põe o alimento, cuida de tudo, dá segurança. Uma pessoa com seu valor. E o texto continua: o seu pai era Gileade. E a sua mãe, como é que chamava a mãe? Não tem o nome da mãe. Não foi em vão que o texto ficou assim. Primeiro, Gileade, que era a terra do bálsamo. Gileade é um lugar de bálsamo. E o homem chamava Gileade. Ele era para ser uma pessoa cheia de bálsamo. Você sabe o que é bálsamo? É um óleo perfumado, caríssimo, que cura, que toca, que lubrifica, que perfuma. Esse era o pai. Mas você vai vendo aqui que ele não era nada disso. E a mãe, não coloca nem o nome aqui, era uma prostituta. Então você imagina que Jefté, aquele homem valente que ganhou a guerra lá na frente, ele tinha uma história familiar não muito favorável. Nós estamos vendo lá na frente guerra, vitória, homem valente, valoroso. Estamos vendo uma nação inteira com um líder que ganhou a guerra e venceu os inimigos. Estamos vendo um cara de palavra que honrou o voto que fez a Deus, foi lá e sacrificou a filha. Mas Ninguém lá na guerra, ninguém lá em Israel, talvez se lembrasse que ele era filho de uma prostituta. Ninguém imagina o que que Jefté viveu como filho de uma prostituta. E o texto é muito claro. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté. Sabe o que é isso? Repelir a Jefté? Sabe uma família com filhos, um brigando com o outro, morando na mesma casa, talvez dormindo no mesmo quarto, mas briga, fustigando um ao outro, espizinhando, inimigo, ou às vezes não é nada, é um sujeito pacato, mas frio, insensível, não ajuda em nada, o cara é um isolado, independente, e ele não está nem aí para os irmãos. A vida ficou assim, em família, cada um para o seu lado. Jefté, além de ser filho de uma prostituta, os outros filhos da mulher do seu pai, que certamente não era a prostituta, era a mulher dele, iam contra Jefté. Não gostamos de você. Você é filho de uma prostituta. Não queremos você. Jefté era um menino que vivia em casa, talvez uma experiência extrema de rejeição, mas igual a qualquer menino que hoje vive em casa as briguinhas e as rejeições normais de uma família. Uma família sem o Senhor. Repeliram a Jefté e disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Versículo 3, o que aconteceu com Jefté? Então Jefté fugiu. Agora você pode criar o cenário mais drástico ainda. Um menino fugiu de casa. Você tem noção do que pode ter acontecido? O que pode ter gerado no coração daquele menino o ódio, a amargura ou a rejeição a nível de assim, eu vou sumir dessa casa. A história familiar de Jefté é muito pesada. Talvez a história de cada um de nós não seja envolvendo uma prostituta, não seja envolvendo fugir de casa, mas seja envolvendo alguma coisa no casamento. Nós estamos a cada dia perdendo como sociedade os referenciais de família. Então, já não tem tanto problema se ele é filho de um, ela é filha de outro e o terceiro irmão é filho de outro ainda. Não tem problema se esse irmão meu é filho dessa mãe, esse outro irmão é filho da primeira esposa e aquele menininho novinho é filho da namorada mais nova do meu pai. Não tem problema se essas relações já não são como Deus estabeleceu. A vida hoje da sociedade é assim. Pode não ser uma prostituta que ganha para um programa, uma mulher lá conhecida como prostituta, mas quem sabe é uma família onde as questões sexuais não são levadas como a Bíblia diz em santidade. Então, mesmo dentro desse formato de hoje mais convencional, mais rebuscado, né, silencioso, muitos estão vivendo estas realidades aqui. A rejeição dos irmãos, a briga, os atritos. E nós não imaginamos que estas pequenas coisinhas do dia a dia, ou essa fatalidade que aconteceu no casamento, o amor que brotou por outra pessoa, a gente não tem ideia que todas estas coisas afetarão a família de Jefté lá na frente. O versículo continua: Jefté fugiu da presença dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi, onde homens levianos se ajuntaram a ele e o seguiram. Sabe o que é isso aqui, irmão? Você pode pegar todo adolescente revoltado em casa por qualquer uma dessas questões ele vai encontrar amizades fáceis lá no mundo. Não tem jeito. Isso aqui é padrão. É a filha, vai encontrar um namoradinho que logo cedo vai deitar com ele, ou vai se deitar com ele. É uma verdade. A palavra do Senhor traz aqui uma história, porque ele tem algo para nós, e nós não podemos de forma nenhuma perder o que o Senhor quer nos ensinar aqui, para a nossa família. Jefté não tinha noção de que agora ele tinha oportunidade com os homens levianos de se soltar, de descontar ou de criar sua própria vida, a independência, a rebelião, a independência, a rebeldia. Versículo 4. Alguns dias mais tarde, quando os filhos de Amon pelejaram contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté da terra de Tobi. Então disseram a Jefté: vem e sê o nosso chefe. Olha que reviravolta. O cara, expulso da casa, rejeitado pelos irmãos, filho da prostituta, que ninguém gostava dele, todos o rejeitavam, você vai ver isso aqui no texto. Agora os anciãos, os líderes da cidade estão falando assim: vem cá e seja o nosso chefe, guerreia por nós, lidere essa batalha contra os nossos inimigos. Versículo 7, mas Jefté disse aos anciãos de Gileade: não me odiastes e não me expulsastes da casa do meu pai? Essa frase nos abre todas as cenas do que havia acontecido lá atrás. Não só os irmãos haviam rejeitado Jefté, como a cidade, os anciãos rejeitaram a Jefté. E agora ele vem e joga na cara do pessoal: vem cá, não foram vocês que me expulsaram daqui? Vocês que me rejeitaram? Vocês que me ficavam falando que eu era isso, que eu era aquilo, que eu sabia aqui? Um homem já cheio de feridas, de pequenos episódios em família desde a infância. Por que agora vieste a mim quando estás em aperto? Então responderam os anciãos de Gileade a Jefté: é por isso que viemos te procurar. Vem conosco, combate contra os filhos de Amon e serás o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. O quê? Eu que fui rejeitado, agora eu vou subir, eu vou conseguir o posto na empresa que eu tanto quero. Ah, eu faço qualquer coisa para essa promoção. Ah, eu luto com todas as minhas forças, mas eu vou conseguir, é minha chance, Nesse texto aqui, nós temos uma fotografia real da reação de inúmeras pessoas hoje, que são bons profissionais, adultos, estudando em boas escolas, batalhando, lutando, vencendo, dentro da igreja, porque Jefté pediu ao Senhor: me ajuda, Senhor. Uma pessoa orando, pedindo ao Senhor, mas com algumas feridas lá de trás, sem noção de que aquilo ainda está vivo, achando que já passou. Não, eu nem sei mais quem é minha mãe, já venci aqui, olha, já passei. Teve uma época que eu me angustiava com aquilo, mas hoje não tem nem problema, pode falar, eu conto. Eu já venci, já passou. E a gente não sabe quais são as questões, não precisa ser uma questão de ser filho de prostituta. A gente não sabe quais são os pequenos acontecimentos em família que vão entrando e nos fazem fugir de casa. E nos fazem até de uma forma assim, socialmente muito, muito rebuscada, resolver a vida e cuidar de si mesmo. Jefté era esse homem. E agora veio uma oportunidade dele voltar como o chefe de todos, promovido, vitorioso. Venci, eu venci. Versículo 9. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor os der a mim, então eu serei vosso chefe? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor é nossa testemunha. Certamente faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté repetiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá. O irmão Cote, ele diz: as relações, os vínculos familiares, hoje, estão cada dia mais destruídos. Não se sabe mais quem é quem na família. E também não se sabe o quanto isso afeta a vida de Jefté lá na fase adulta. Todos nós que estamos aqui somos adultos. E podemos dizer assim: valorosos, corajosos, guerreiros. Estamos lutando, já vencemos algumas batalhas. Algumas foi o Senhor quem nos deu a vitória. Outras a gente até acha que fomos nós mesmos que batalhamos. E muitas vezes não temos noção de que a história lá atrás, há 60 anos, talvez há 70 anos atrás, talvez há 10 anos atrás, talvez há um mês atrás, que aquela história verdadeiramente nos afetou. E aí nós somos o que somos e tomamos atitudes, seja o nervosismo, seja os temores, sejam os rompantes, seja qualquer tipo, até a passividade, seja a mania de procrastinação, seja uma mentira, seja qualquer reação, atitudes, decisões, tomamos hoje sem nem pensar que elas estão influenciadas por quem nós fomos, pelo que vivemos lá atrás. Então este homem, forte, valoroso, que ora a Deus, que vence as batalhas, vem e toma uma atitude tola, absurda, louca, sem sentido, e sacrifica a sua filha. Nós aprendemos na palavra do Senhor que todos os nossos atos se multiplicam na vida dos nossos filhos de geração em geração. A palavra do Senhor nos diz claramente que o Senhor, Deuteronômio 7, 9, o Senhor teu Deus é que é Deus, o Deus fiel, que guarda o pacto e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos, mas castiga, mas amaldiçoa, mas as consequências vão até terceira e quarta geração daqueles que não temem ao Senhor. Deus é um Deus geracional. A dificuldade de entender isso é porque sempre nós caímos na discussão do pecado. Que eu tenho a ver com o pecado do meu pai? Mas não é uma questão de pecado, culpa de pecado. É uma questão da consequência. O que aquele pai de Jefté precisava ter feito era cuidar daquele menino. Era ter colocado na luz o pecado de ter ido à prostituta. Era ter colocado à luz, diante dos anciãos, diante da família, o que ele fez em arrependimento e buscar a graça do Senhor. Era chamar os filhos da sua esposa e dizer: nós vamos gerar cura aqui dentro de casa. Nós vamos tocar nesse assunto, nós vamos tratar esse assunto, nós vamos nos curar aqui dentro de casa. Há poucos dias, eu e a Dani fomos a uma formatura. E ali eu fiquei olhando aquela família, e eu me lembrei de alguns anos atrás, quando Satanás entrou naquela família e pegou uma daquelas crianças e estragou a vida dela. Arrebentou com a vida daquela criança. E naquela época todos nós imaginávamos, agora desgraçou tudo. Enquanto eu estava lá na cerimônia, eu vi aquela criança formada, casada, vitoriosa, tendo vencido coisas que a gente poderia dizer assim, isso aí não tem conserto. Porque a graça do Senhor pôde entrar naquela família e curar. E curar. Mas se nós não formos para diante do Senhor assim, nós vamos deixar com que estas pequenas coisas permaneçam guardadas no coração, como na vida de Jefté. E vamos discutir, não, não tem nada a ver, pecado meu pai era dele, não tem nada com isso, mas as consequências vão de geração em geração. Quando Adão pecou, o que ficou sobre mim e sobre você, não é a culpa do pecado de Adão, a culpa do pecado de Adão é dele. O pecado é dele, mas as consequências das atitudes de Adão vieram sobre seus filhos e chegaram até nós. O pecado de Gileade, pai de Jefté, alcançou a sua neta. Não alcançou a próxima geração pela desgraça de que Jefté não teve descendência. Ele só tinha uma filha e ele sacrificou a filha. Que família é essa? Que família é essa em Israel? Ah, só desgraças. Ah, o pai também só. Aí o filho nasceu, foi pelo mesmo caminho e repetiu os mesmos erros do pai, repetiu as mesmas coisas do pai. E lá na frente ele é até um homem valoroso para a sociedade, lá no trabalho. Puxa vida, ele é um profissional assim, vitorioso. Mas ele fala algumas coisas que mata os filhos. Ele toma algumas atitudes que destrói o casamento. Ele se relaciona com as pessoas e ele só afasta as pessoas. Esse é o meu jeito, eu sou assim, muito verdadeiro, muito na lata. Não, ele foi ferido lá atrás, como Jefté. Por que que esse texto está aqui? O Senhor não deixou aqui só para contar a história. O Senhor tem um propósito, que eu e você aprendamos o que Ele faz. Este irmão, o Cote, ele nos ensina nesse seu DVD. A construção da personalidade fica completamente comprometida quando a estrutura familiar está quebrada. Mas quando a estrutura familiar está caminhando segundo o propósito de Deus, todos nós herdamos três coisas: identidade, capacidade de construir relacionamentos e herança. Você não tem dúvida de que você nasceu dos seus pais e recebeu dele herança, deles herança, DNA, fisionomia, timbre de voz, manias, trejeitos, não apenas na herança genética, mas na herança da convivência. Nós vamos recebendo uma série de coisas. E o que é que nós estamos dando para os nossos filhos? O que é que eu estou deixando marcado na vida do meu filho? E a primeira coisa que nós herdamos dos pais, ou nós damos aos filhos, é identidade. Quem ele é? Meu filho, senta aqui. Minha filha, olha aqui quem você é para o Senhor. E talvez eu e você, como pais, precisemos colocar diante do Senhor para clamar por nossa família. Senhor, eu vou pagar o preço que for. que eu tenha que morrer, mas eu preciso mudar meu jeito de viver, até que eu tenha absoluta certeza que eu estou construindo a personalidade dos meus filhos, dando a eles a identidade de filhos de Deus, de filhos amados, certamente a identidade de bons homens e mulheres nesta sociedade. Certamente, quando ele começar a atender para uma determinada habilidade, uma determinada virtude, uma profissão, eu é quem vou investir nele. Se em outras gerações nós falamos, nós ouvimos assim, você, 18 anos, se vira. Nós vamos dizer, não, é comigo, Senhor. Eu vou formar a identidade desse meu filho. Está nas minhas mãos a chave para ministrar, para dar segurança, para na hora em que ele trouxer um desenho, falar assim, olha aqui papai, eu poder falar assim, meu filho, que desenho, olha isso aqui, você é inteligente, você é abençoado, você vai passar de ano, você vai saber, ninguém vai te tapear, você não vai ser influenciado, você vai ser influenciador, você vai ser sal e luz, você vai ser do Senhor, você será próspero, você será bem-aventurado. Estas palavras fluindo todos os dias da nossa boca para os nossos filhos. Eu quero isso, Senhor, para mim. Mas é possível que alguém aqui não tenha recebido isso. Que tenha crescido cheio de complexos, com medo de quem é, com temores e incertezas a respeito da sua própria identidade. Não sabe nem se é bom mesmo para fazer alguma coisa, se presta para alguma coisa, porque ele ouviu, você não presta, menino. E às vezes até foi assim, uma família legal, mas nunca recebeu, venha cá, eu vou ministrar a você quem você é, filho. E talvez nós adultos, não tendo recebido algo assim, como Jefté não recebeu do seu pai, mesmo que não seja algo tão dramático quanto ser filho da prostituta, quem sabe, temos uma feridinha dentro de nós, que está nos fazendo tomar algumas decisões, algumas atitudes burras, estúpidas, sem perceber, nós estamos destruindo a família, os relacionamentos, por causa de manias, ou de visão, ou de qualquer sentimento que nasceu da ausência de identidade, como Jefté. Nós vamos clamar ao Senhor hoje. Nós vamos clamar por nós, como pais. Senhor, não tem jeito. É impossível eu voltar um dia sequer. Mas nós não entramos numa dimensão temporal. Nós entramos numa dimensão espiritual. E neste mundo espiritual, o tempo não importa. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Senhor vai nos tocar. O Senhor vai me dar condições sobrenaturais de restaurar o que eu preciso restaurar. Quem sabe nós, como pais, além de cuidarmos da geração seguinte, precisamos ser cuidados. Porque você pode ter certeza, ninguém dá o que não tem. E diante do Senhor, não existe um culpado e uma vítima. Diante do Senhor existem homens e mulheres, a quem Ele ama profundamente. A quem Ele viu desde o primeiro instante que foi gerado no ventre da mãe e escreveu um plano perfeito. Viu também quando Satanás entrou e gerou uma marca como dessas daqui. Então, quando nós formos para o altar do Senhor, nós sabemos como é que nós vamos clamar. E nós vamos clamar em coerência com a palavra do Senhor, e nós vamos ouvir o Senhor nos responder. E nós vamos deixar que o Senhor toque e cure a nossa vida. Segunda coisa que esse irmão ensina que nós deixamos para os nossos filhos, e que faz parte da construção da personalidade, que são os relacionamentos. Irmão, Uma das coisas maravilhosas da vida em família são os relacionamentos. Que os meus amigos sejam os amigos dos meus filhos. Que os meus filhos tenham tanto acesso quanto eu tenho a toda a rede de relacionamentos, envolvendo coisas, envolvendo oportunidades, seja uma escola, seja uma viagem, seja um acampamento, seja qualquer uma dessas oportunidades sociais, sejam os amigos, seja o abraço paternal, o beijo, o toque, que os nossos filhos tenham acesso a essa rede de relacionamentos e eles crescerão mais ainda sabendo quem são, firmes na sua identidade e cercados por aquilo que Deus criou, família, amigos. Meninos que não são tratados como criança, sai para lá, criança. São tratados como indivíduos. É o que temos ensinado aqui na igreja. Cumprimenta as crianças que estão ao seu lado. Abençoa as crianças que estão do seu lado. Ministra. Porque nós cumprimentamos, só olhamos daqui. Oh, como vai? Tudo bem, Geraldo? E a criança que está lá ficou lá. Sai, menino. Está me atrapalhando. Que o Senhor nos ensine. Nós vamos para o altar e dizer, Senhor, me ensina a restaurar isso, ou quem sabe ainda é tempo a semear isso. Mas nós vamos para o altar do Senhor também dizendo, Senhor, não foi essa a minha vida. Na construção da minha personalidade, eu não recebi em família nada. Pelo contrário, como Jefté, eu me sinto rejeitado até hoje. E nós vamos para diante do Senhor como filhos. Fala, Senhor, se eu não me achego a Ti com essa liberdade, porque eu nunca tive, eu vou clamar por mim e por minha família, para que eu entre na Tua presença. Por último, recebemos para a construção da nossa personalidade herança. Herança. Herança? Você se vira. Que é isso, moleque? Vai estudar não para você ver. Dá mole não, eu não tive mole não, eu tive que batalhar, qual que é? Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz assim, os nossos filhos são como flechas na mão do valente. Você estica e ela vai muito além do que você pode. Todo investimento, tempo, recursos financeiros, conhecimento, os objetos. Quem sabe você cresceu numa família em que o que era do pai é intocável. O pai é um sujeito intocável. Ai de você, se você tocasse naquele negócio, na máquina calculadora, a criança, meu Deus, que coisa linda, maravilhosa. Não toca. Não, isso tem nada a ver não, isso tem nada a ver não. Não fica espiritualizando tudo não. Tem a ver, porque a Bíblia nos ensina que os filhos herdarão dos pais toda a herança. Você não precisa ser rico para deixar uma herança para o seu filho. Mas você tem muitas coisas valiosas demais que é para deixar para o filho. E nós vamos para o altar do Senhor e dizer, Senhor, eu em família preciso mudar algumas coisas. E nós vamos para o altar do Senhor também dizendo, Senhor, eu tenho algumas coisas, como Jefté. Eu sou um valente, eu sou valoroso. Eu estou vencendo algumas guerras, algumas batalhas. Mas, Senhor, tem alguns assuntos que eu não quero nem tocar. Não me lembre da minha infância. Não me lembre de fulano. Não me lembre disso. Não me lembre. Para lembrar, você também estou nem aí mais. Já passou. Não, Senhor. Eu quero que o Senhor toque hoje. Porque eu não quero ser um Jefté que vence os inimigos, mas perde a família. Que sabe orar a Deus, que vence o inimigo, mas que toma atitudes tolas no domingo, entrando no carro para ir embora, que mexe, que fere, que amaldiçoa. Eu não quero ser uma mãe, um pai, um marido, uma esposa, que durante a semana mata a alegria, o sonho. E se eu vivi isso, por isso eu estou dando isso, Senhor, eu quero clamar por mim hoje, porque eu serei tocado pelo Senhor. Aquele homem, pai de Jefté, se chamava Gileade. E ele morava numa cidade chamada Gileade, um lugar de bálsamo. A Bíblia diz que havia um bálsamo em Gileade que curava tudo. Aquele homem não podia curar Jefté. Apesar de se chamar Gileade, ele não podia curar Jefté. Eu e você não temos como ir para um terapeuta, para um psiquiatra, para um psicólogo, e por mais que eles possam nos ajudar em muitas coisas, ninguém pode curar você. Eu e você podemos ir para o pastor, para o padre, para o guru, para o conselheiro, para a revista, a gente pode ir para quem quisermos, só tem um que pode curar. O nosso Pai Celestial não apenas é chamado de Gileade, ele tem o bálsamo que nos cura. Talvez algumas coisas teriam acontecido do mesmo jeito com Jefté. Ele teria orado ao Senhor, ele teria vencido os amonitas, ele teria se colocado como chefe sobre aquela cidade, mas ele teria voltado cheio de amor. Ele não teria feito um voto louco, estúpido, religioso para Deus. Ele teria gerado uma filha que teria outra história diferente da dele, que teria se casado com alguém e teria dado a ele netos curados, felizes. E ele poderia proclamar um dia: o bálsamo de Gileade me tocou, me curou, minha vida foi transformada e agora todos os meus filhos, minhas gerações estão abençoadas. Convido você a fechar os seus olhos, irmão. Vale a pena você procurar este DVD. Se você tiver interesse em adquirir o DVD, você pode perguntar aqui durante a semana, o Marconi, a Márcia, esses irmãos vão te indicar como adquirir o DVD. E será maravilhoso para a sua vida. Mas o mais importante de tudo hoje é eu e você colocarmos nossa vida no altar do Senhor. E nós não estamos nos aproximando do Senhor nem com dúvida, porque Ele disse que Ele é galardoador dos que o buscam. Mas nós também não vamos nos aproximar do Senhor com nossos raciocínios adultos, bem estabelecidos. Nós queremos nos desmanchar diante do Senhor. Senhor, eu não quero saber nada do que eu acho, do que eu penso, dos meus conceitos. Eu quero dizer ao Senhor que mesmo que meu pai Gileade nunca tenha derramado bálsamo sobre mim, Tu és o meu Pai. E eu quero receber bálsamo no meu coração. Eu não preciso entrar por nenhum processo, nenhuma ladainha, nenhum misticismo, eu só quero chegar no teu altar e dizer: Senhor, eis-me aqui. Quero restaurar aquilo que o Senhor tem desde lá do início de plano para a minha vida. Amém. Algumas tragédias aconteceram, algumas coisas aconteceram, Senhor, que não tem jeito de lá atrás voltar e consertar. Mas o Senhor pode me contemplar hoje aqui. E tu és o único que pode restaurar em mim a identidade. Eu não consigo me relacionar no corpo de Cristo, eu não consigo me relacionar com os irmãos, eu sempre tenho uma coisinha, eu sempre tenho um desânimo. Senhor, mas o Senhor é o único que pode restaurar em mim uma rede de relacionamentos, de vínculos, de amizades. Eu não herdei nada do meu pai, nada da minha mãe. Por mais que eles tenham sido maravilhosos, eu tenho algumas coisas assim que eu fico pensando que se eu tivesse tido outra história, teria sido melhor, eu não estaria passando por isso ou por aquilo outro. Mas, Senhor, hoje eu vou para o teu altar dizendo, tu és o meu pai, tu tens uma herança eterna para a minha vida. Mas nós viremos para o altar também para dizer, Senhor, ensina-me a cuidar dos meus filhos. Mesmo que eles sejam adultos hoje, ensina-me a cuidar dos meus netos, dos filhos dos meus amigos. Faça de mim, Senhor, não apenas um Jefté que vence os inimigos, que mata todo mundo. Faça de mim alguém que gera bálsamo, cura. Alguém que traz a graça do Senhor. Eu não quero trazer, Senhor, os ritos religiosos, as fantasias, o misticismo religioso como Jefté. Eu quero trazer graça, alegria, paz. Eu quero vencer aquelas lutas. Senhor, eu tenho problemas lá, eu vim aqui sabendo quais eram os motivos que eu ia clamar, e eu estou até achando que não tem a ver com essa palavra, porque o que eu estou precisando é para fulano, para ciclano, mas tu sabes aonde tocar em cada um de nós, para que não apenas um dinheirinho que a gente precisa, um assunto seja resolvido, mas a graça do Senhor invada a nossa família, nos levando para uma outra dimensão de alegria, de amor, de harmonia, de presença do Senhor. Ore ao Senhor nesse momento. Seu tempo com Ele. Quais são os assuntos que você pode colocar no altar do Senhor? Talvez você não precise, não queira ficar se lembrando de nada, mas você pode dizer, Senhor, eis-me aqui. Toca-me nessa noite. É uma porta que o Senhor abre nesta noite para cuidar de nós e nossa família. Não deixe que nenhum sentimento, nenhum pensamento, nenhum dardo do inimigo fique te fustigando. Apesar de tudo que Jefté passou, ele era valente, valoroso, diz a palavra. Muito mais você, para chegar diante do Senhor, Senhor, me dá vitória sobre meus inimigos. Mas nessa noite, meus inimigos não são os amonitas. Meus inimigos dizem respeito à minha própria história. Talvez estejam dentro de mim, na minha alma, na minha mente. Dá-me vitória sobre eles. O que eles fizeram na minha família, na minha história, dá-me vitória sobre eles. Coloque diante do Senhor a sua vida. Se há algo dentro de você que te diz, ô Espírito Santo, o Senhor podia voltar lá atrás. Eu nem sei te dizer o que é realmente que o Senhor tem que fazer, mas o Senhor podia voltar lá atrás na minha vida e trazer o bálsamo de Gileade que eu preciso. Diga isso a Ele, se colocando de pé, levantando sua mão. dizendo: eu quero, Senhor, isso. Eu me exponho diante de Ti nessa noite. Eu não quero ser técnico. Eu não quero ser, Senhor, preciso. Eu não quero ter um diagnóstico e dizer ao Senhor o que é. Eu quero humildemente me desmanchar diante do Senhor e declarar: Senhor, me toca. Eu abro a porta de compartimentos, de quartos, de lugares escuros da minha alma. Entra e toca tudo, Senhor. Porque eu não quero ser um Jefté. Eu não quero, Senhor. Quero ser vitorioso diante da sociedade e continuar tomando decisões tolas, estúpidas, cegas. Eu quero ser cheio do Teu Espírito. Talvez você precise dizer ao Senhor hoje: Senhor, eu preciso mudar meu jeito como pai, como mãe. Eu preciso de graça, revelação, eu preciso de discernimento, eu preciso ter bálsamo para dar bálsamo, Senhor.